Alô? Tudo bem? Aqui, tudo maravilhoso. Sua ligação é muito importante para nós. Por isso, deixe seu recado após o sinal. Assim que possível, retornaremos, ok?